Salve, salve, coelhada! Decadente 63 no ar! Ai, bicho, apesar da alegria toda aparente, é mais por uma pataquada do seu corneta, tá fazendo besteira, o que vocês não estão ouvindo? Mas vou deixar ele dar boa noite de uma vez, então boa noite, seu corneta! Boa noite, coelhada! Só um adendo, Sérgio, achei que você ia chegar atrasado, porque sabia que você tava preso no trânsito, calma, é verdade? Calma que ele tá mudo ainda, ele ainda vai ter oportunidade de defender. O Alisson Fernandes... Ele tá me xingando, ó. Certamente. O Alisson Fernandes, dá seu boa noite. Boa noite, todo mundo. Vamos lá, falar da derrota de ontem. Muito bem. E aí, sim, né, o Corneta já explicou a situação desagradável pela qual passou Sérgio Tavares ontem à noite. O fato é que ele estava ontem em Independência. Ele vai contar detalhes e tudo mais. Mas resumindo aqui, ele estava ontem em Independência, foi falar com a polícia a respeito de torcedores do Cruzeiro que estavam ali na torcida do América, pediram uma providência. Não sabia ele que já havia um mandado de prisão expedido em razão da fraude no bolão dos decadentes. Dessa forma, ele foi reconhecido, colocado a chão, algemado e levado para esclarecimentos, sendo liberado nesta segunda-feira, apenas após corrigir a tabela do bolão. Não é isso, Sérgio Tavares? Pode te prender, polícia! Mais ou menos isso aí. Oh, muito bem, isso aí. Quebrando direitos autorais dos Titãs, polícia para quem precisa. E chegando aí um retardatário atrasado, né? Por 2 minutos, seu Ramon. Boa noite. Cara, boa noite. Eu tive um imprevisto aqui, mas estou aí. Ah, tá. Ficou preso também no trânsito? É, qual que é o nome do Matheus? Não, foi outra coisa mesmo. Não, foi no banheiro mesmo. Ai, ai. Ô, gente, vamos começar com a coisa ruim, vai. Eu estava fazendo aquilo que o Renan fez o jogo todo ontem. Ah, então bem. Você não fez nada. Absolutamente nada. Foi só um punzinho, né? Foi só um punzinho. Infelizmente, o programa hoje não vai ser muito feliz, dado que estamos vindo uma derrota, mas antes de falar do jogo de ontem, vamos falar especificamente do caso do Sérgio. Sérgio, o que aconteceu? Vamos lá. Lá fora, tava cheio de cruzeirense, né, ali. Bastante. Não teve aquela separação que normalmente tem. Eu nem me incomodo muito com isso, não. Fico ali numa boa. Mas dentro do estádio é complicado, cara. Principalmente quando eles ganham o jogo. Se a gente ganhasse, a coisa ficaria mais tranquila. No grupo antes, e em vários grupos do América e tal, todo mundo discutia um pouco quando vimos aquela notícia de cruzeirense comprando ingresso na sede, né? A polícia chegou a comentar sobre isso, que ia tirar os torcedores, o América só tomou nota de que ia tirar, que não pode e tal. Eu entrei preocupado com isso, mas tentando não ser um cara que ia criar mais um tumulto ali. Você, inclusive, deixou de levar seus meninos por causa disso, não foi isso? Na verdade, eu não deixei de levar por causa disso, não. Mas foi Deus é que não deixou levar, porque não era no dia para eles irem mesmo. Então eu tava lá assistindo, e aí... Em um determinado momento, bom, tava cheio de torcedores à paisana lá, né? Que pode ser americano ou pode não ser também e tal. E quando deu o pênalti, um do meu lado sacou o celular e começou a filmar o pênalti. Eu falei, putz, você não é americano, velho. Você tá filmando, vai filmar o gol do Cruzeiro? Aí eu chamei um PM, virou e falei assim, não, pode deixar ele aí, não é nada, não. Eu já fiquei puto. Não fui muito gentil a partir daí. Aí eu gritei um bocado, xinguei, falei com outro policial, enfim, passou. O tempo foi correndo. Aí eu mudei de lugar, tinha outro... Em vários momentos tinha gente que eu conheço falando, ali, tiraram, né? Ou, aquele ali é cruzeirense, não sei o quê, já deu briga, já fez isso e tal. Foi indo, foi indo. Uhum. Aí, já quase no final do jogo, devia ser uns 30 minutos do segundo tempo, 35, alguma coisa assim. Tinha uns quatro do meu lado, e um, inclusive de camisa azul, não do Cruzeiro, mas de camisa azul, vira e fala assim... Ah, vambora, já ganhamos mesmo. Aí, bicho, eu não aguentei. Aí eu fiquei muito puto. Já tava puto, tava perdendo, jogo ruim. E o cara do meu lado fala isso, eu já fiquei muito puto. Aí eu corri na primeira vez que eu chamei e tal. Uma PM falou, não, se acontecer alguma coisa, você me chama. Fala comigo que nós vamos ver e tal. Eu fui até ela, chamei. Ela não deu muita bola, não. E o cara foi indo embora, eu corri até ele e falei, peraí, não vai embora não, vamos conversar ali com a PM, não sei o que e tal. A PM chegou, falaram assim, não tem nada pra gente fazer não. Aí eu não aguentei, aí eu comecei a bater palma pra PM, muito puto, tava muito exaltado. E aí eles me algemaram, me deram um mata-leão, me algemaram, fez aquela carreata, né, foi andando pelo estádio inteiro, comigo algemado e tal, e... Agora, eles não podem fazer nada, então, quer dizer, eu não cometi nenhum crime, então o máximo que eles podem fazer é o que eles fizeram, me deram um mata-leão, me levaram algemado, me deixaram lá esquentando um pouquinho e depois me soltaram. E lá dentro, tentam fazer de tudo, né, com você, ó, se fosse você, eu ficava quietinho aí, né, não faz mais nada não, senão vai ser pior... Só que não tem nada pra eles fazerem, porque eu não cometi nenhum crime. Eu sei que eu saí bem puto, mas bola pra frente. Ó, eu não sou daqueles que vai incitar violência, que vai chegar e vai cuspir na cara do cara do outro time, que vai brigar, não sei o que e tal. Mas agora eu já não sei qual que vai ser minha atitude numa próxima vez. Porque chamar PM eu sei que não adianta. Muito bem. Tá essa acontecendo semana. Minha atitude, Sérgio? Com relação a isso? Diga. Eu tenho parado de ir aos jogos. Eu cansei. Mas eu não quero, isso eu não quero. E isso não sei. Mas eu gosto de ideia, mas eu gosto mais do América. Eu gosto mais de ir ao jogo. Eu não quero. Eu também gosto. Mais isso, não, cara. Você lembra aquele América em Paysandu, em 2013, que tem uma confusão dos infernos com o atleticano? Cara, já perdendo tesão, cara. É clássico, assim, com o texto de ingresso barato. Eu preciso não ir pra atleticano. Porque eu sei que eu passo lá. Eu entendo, mas eu ainda tenho tesão, ainda quero ir, ué. Eu não quero perder isso. Eu só não vou em clássico. Não, beleza, ué. Em clássico, não. Em clássico, mas não. Mas tem gente que ainda quer... Tem gente que ainda quer ir em clássico, né? Então... Eu quero ir. Tem gente que ainda quer ir em clássico. Eu posso dar... Vamos deixar. Vai, Ramon. A verdade... É que o Independência não é lugar pra clássico, cara. A gente sabe que, principalmente se o Atlético Cruzeiro estiver num bom momento, eles vão esgotar o ingresso deles, principalmente no valor do ingresso. Entendeu? R$20. É lógico que a torcida do Cruzeiro ia comprar todos os ingressos. Eles sabendo que a nossa torcida pequena vai sobrar ingresso, eles vão comprar. A verdade é que clássico no Mineirão, sempre foi. Eu acho que até o América se muito tacanha em jogar no Independência clássico. Não sei, eu tenho essa visão. Agora, eu concordo com o Sérgio do desrespeito da PM. Eu já tive um problema em Sete Lagoas com a PM, que me impediu de sair do estádio porque eu estava com a camisa do América carregando umas bandeiras. O policial disse que não poderia garantir a minha segurança no estacionamento de Sete Lagoas. Eu estava com um calção do América. Aí ele virou para mim e falou, e esse calção? Você falou, você vai querer que eu tire o calção? Aí ele, né... Falou um palavrão comigo, eu respondo de altura, cara. Isso me deu um problema danado. O grande problema, quem já foi em reunião lá na onde é a Transitolândia ali, no batalhão de trânsito, vê o discurso da PM é um, você chega lá, eles não estão nem aí para as suas reclamações, eles não querem ouvir o torcedor, é uma coisa horizontal, é de cima para baixo, chega dentro do estádio e fazem outra coisa. Então, é complicado. Bom, gente, a gente acabou de ver um estado, né, o Distrito Federal, dois times sem representatividade nenhuma no futebol nacional. Gama e Brasiliense, o Henrique tá aí, sabe que quando todo jogo Gama e Brasiliense vai ser uma confusão. Né? Então, a gente tá vendo um estado de times, né, que não tem tanta representatividade, time ser uma história longínqua, né? Agora você vai ver a América e Cruzeiro. É lógico que vai ter rivalidade. Os cruzeirenses podem até não ter rivalidade com a América, mas nós temos. O fato é... eu nem queria me esticar muito nesse papo, não. A gente já sabe o que aconteceu. Acho que o depoimento do Sérgio era importante. Porque fica claro que não adianta o América, primeiramente... o América precisa tomar alguma ação mais incisiva na hora de comercializar esses ingressos, ter um pouco mais de cuidado, que talvez não tenha tido. E principalmente, acho que a ação principal aqui, ou melhor, a falta de ação principal aqui é da Polícia Militar, que ela não pode soltar uma nota dizendo que ela vai trabalhar preventivamente para evitar que qualquer confusão aconteça, e quando ela é alertada para a presença de torcedores do Cruzeiro no meio da torcida da América, ela nada faz. Se isso não é se omitir, eu não sei o que é. Para mim está mais do que claro. A PM solta uma nota deixando claro que está atenta ao problema e que não vai permitir que isso aconteça. E quando chega na hora do estádio, seja lá por que razão for, se o Praça está incomodado porque ele estava trabalhando no final de semana e queria estar em casa, no churrasco com a família, pouco importa. Não há qualquer justificativa para essa total falta de ação da PM em não atender uma solicitação, um apontamento que foi feito pela torcida, ou seja, a torcida está lá ajudando a PM a identificar esses torcedores que não deveriam estar ali, mas eles preferem nada fazer, ficam a coçar seus respectivos sacos. Então, tá claro de quem que é a falta de ação principal aí, a crítica tá feita. Vamos seguir, vamos falar do jogo, que eu acho que é mais interessante. América perdeu para o Cruzeiro, ei, beleza, hein? 1-0, aquele gol de pênalti ainda polêmico, vamos falar dele aqui. Um início de jogo, principalmente antes do gol, de completa incapacidade americana no ataque. O América só se defendeu e sofreu pressão cruzeirense. Depois do gol, o América consegue chegar mais. O Cruzeiro tirou um pouco do pé, muitos vão dizer, eu concordo. Quase chegamos ao gol naquela falta do Gerson Magrão, que foi ali na forquilha de baixo e o goleiro deles chegou. Uma falta muito bem batida pelo Magrão. Depois disso, o América vai ter algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo, mas não consegue chegar ao gol. E não foram todos ali em campo que fizeram uma boa partida, né? Principalmente do lado americano. Vamos começar a falar do pênalti, que já foi cedinho aos 15 minutos de jogo. Vamos fazer uma rodada aqui. O Alisson, foi pênalti ou não foi? Para mim foi pênalti e vou ser criticado por isso, mas para mim não importa muito se foi o Bandeira que assinalou, se foi o juiz que teve convicção, se não foi. Acertou, acertou, gente. Não tem muito o que discutir, não. Cláudio, foi pênalti? Eu sei que não faz diferença, mas foi muito pênalti. Eu não fui ao jogo, tava na televisão. Na hora que ele empurrou, eu falei, puta merda, pênalti. Aí o juiz demorou aquele segundo pra dar o pênalti, tanto que acho que foi o Mandelinha que sinalou, né? Mas foi pênalti. O cara marcou falta em cima, eu vi em cima. Depois a Globo ainda tem falta embaixo. O cara foi duplo pênalti, ele foi duas faltas no mesmo lugar ali. Certo, agora, só pra finalizar o meu, que eu esqueci de falar... Foi pênalti, mas foi de uma infantilidade tremenda, porque o cara do Cruzeiro não ia buscar a bola, ele já estava fora da jogada, o Juste vai lá e faz o pênalti. Eu não tenho essa certeza que você tem, não. Sérgio Tavares, foi pênalti? Não foi pênalti, mandrake pra caralho, futebol é esporte de contato, ele encostou você tava no... e o cara caiu. Eu no campo achei que não foi, depois eu cheguei, assisti o VT e continuo achando que não foi. E digo mais, se fosse na área do Cruzeiro, não daria nem a pau esse pênalti. Muito, esse ponto eu concordo com você, se fosse na do Cruzeiro, acho que talvez não desse. Ramon, foi pênalti? Ah, foi pênalti, o cara empurra ainda calça. Agora, não precisava também não, né? Porque o Sobs estava... Não era um lance do Sobs bater, era melhor ele tentar a jogada ali, fechar, enfim. Eu também muito concordo bem. Com o Alisson que não precisava dele ter feito o pênalti, não. É, nós vamos concordar, eu vou concordar com vocês que não precisava fazer, ter feito o pênalti. Eu, no primeiro momento que eu vi, eu estava em casa na TV, achei que foi pênalti. Aí depois, ainda durante o jogo, eu fui pro Globoesporte.com rever o lance, pausa, volta, quadro a quadro, segundo a segundo, foi, não foi. Achei que não tinha sido. Isso assim, olhando o replay rápido, né? Eu olhei várias vezes, mas olhando rápido e ainda acompanhando o que estava acontecendo no jogo. No intervalo, parei, voltei para rever esse trem 500 vezes e aí eu voltei a achar que foi pênalti. Como é que foi a minha jornada? Primeiramente, achei que foi. Vi ali e tal, falei, porra, foi pênalti, atropelou e tal. No que eu tava vendo, dividindo a atenção com o jogo, me deu a impressão de que o Sobis, que ele abandonava a jogada da bola, parava de correr atrás da bola, viu o zagueiro do América chegando e jogou seu corpo para frente do Renato Juste, buscando receber o encontrão e, portanto, pênalti. Se isso tivesse acontecido, vocês acham que era pênalti? Eu acho que não. Se o Sorbi simplesmente abandona a trajetória em direção à bola e vai em direção à frente do Renato para receber o encontrão, é pênalti? Não. Foi assim, nesse ponto. Ah. Ele vai em direção ao Renato Juste, não, mas. Isso. Eu tava com essa divisão separada e eu não vi todas as câmeras do pênalti. Nesse momento que eu fiquei na dúvida, achei que não tinha sido. Porque eu fiquei vendo só daquela câmera mais aberta, né? Aquela que pega do lado ali do banco de reservas. Então me deu a impressão que o Sorbis olhava para o Renato e deliberadamente jogava o corpo na frente do Renato para sofrer a carga e ter a marcação do pênalti. Muito bem. Aí no intervalo fui eu ver de novo com calma, para dar uma analisada, etc. e tal. De fato, isso acontece. Se você vê o lance, vai olhando ele devagarzinho, o Sorbs está correndo numa direção, o Renato está correndo em paralelo a ele, mas mais próximo à bola, digamos assim, né? Mais num plano anterior ao plano do Sobs. Então estão o Renato e o Sobs correndo um pouco mais à frente, mais perto da linha de fundo, e o Renato no plano anterior em direção à bola, mas correndo um pouco atrás. E aí o que acontece? O Rafael Sobs, se você olhar o lance, calma, quadra a quadra, o Rafael muda de direção. Ele muda a direção do corpo, ele se ajeita, e aí que ele entra na linha de corrida do Renato Juste e o encontrão acontece. Eu vou discordar de quem fala que foi infantil, porque eu acho que foi involuntário. A mudança de direção do Sobis é muito repentina, muito em cima do corpo do Renato Juste, e aquela carga, aquele braço nas costas, ele não é nem de vou te empurrar, mas de um ato reflexo de que deu merda, embolamos os dois, vamos cair, porque é um embolão A, e aí aquele braço está ali de reflexo. Não é uma movimentação necessariamente de braço para dar o impacto e empurrar. Então por isso que eu não achei que foi um pênalti pensado do Renato, que tenha sido infantil, mas eu acho que ele foi acidental. O Sobis entra na frente do Renato muito rápido, sem tempo de reação do Renato frear ou mudar de direção para evitar o impacto, simplesmente acontece. Agora, por que que eu tirei a coisa do Sobis? O Sobis, que eu primeiro tinha achado que o Sobis fazia isso intencionalmente, e depois eu achei que não. Na câmera que está por trás do gol, que aí tem aquele outro replay da câmera por trás do gol, tirou essa impressão minha de que o Sobis faria isso voluntariamente, que ele fez essa mudança de direção para receber o impacto. Eu deixei de achar isso. Eu achei que sim, ele mudou a direção porque ele analisou a bola vindo e ele achou que ele teria que mudar a direção para conseguir receber a bola. Ele não olha para o Renato como eu imaginei que ele tinha olhado. Ele simplesmente continua fixo com o olhar fixo na bola e muda a sua direção. E se você olhar, Alisson, aonde a bola passa para a trajetória e imaginar a trajetória do Sobis sem ele receber o contato, sem ele cair, eu vou discordar de você que ele não chegava na bola. Ele não ia receber a ponto de bater. Mas chegar na bola, eu acho que ele chegava. Diga. Não, esse não seria o lance. Deixa o Alisson um pouquinho, Ramon. Essa visão que você teve aí, eu não vi. Eu tô até curioso para ver depois por essa forma aí que você explicou. Mas, de toda forma, pênalti já foi dado, derrota já aconteceu. Fica o alerta pro Renato Juste e pros nossos outros zagueiros que, sendo intencional do Rafael Sobis ou não de procurar o pênalti, a nossa zagueirada, isso não é de hoje, elas precisam ficar mais astutas ali quando o jogador adversário, principalmente quando é contra time grande e contra atacante experiente e bom, como é o caso do Rafael Sobis, porque o atacante brasileiro, ele tem duas funções básicas quanto na área. E por incrível que pareça, me parece que eles mais procuram o pênalti do que a finalização. Que eles até invertem a ordem. Então, a nossa zagueirada, sendo de forma involuntária ou não do Rafael Sobis, tendo sido pênalti ou não, tem que ficar mais esperta. Se viu que o cara mudou a direção, que o cara buscou o contato, você tem que sair do contato, zagueiro. Porque o que vai sobrar é para você. O que vai acontecer é que vai marcar pênalti. E a gente sofre muito pênalti. Seja porque os juízes marcam mais contra a gente, tem gente que acredita mais nessa hipótese, seja porque a gente é mais infantil mesmo. Mas tem que parar isso. Quase todo clássico tem um pênalti contra a gente. Sendo certo ou sendo errado, é muito. E prejudica muito. E eu completaria. Além de evitar o pênalti, saber que há esse risco, deve-se evitar esse tipo de contato. Eu digo mais. Além de evitar esse contato, o papel do Renato ali era ou chegar antes na bola e cortar aquele passe, ou estar em posição para cercar o Sobis e impedir que o Sobis fizesse jogada. No lugar onde ele estava, ele não faria nenhum nem outro. Então, a marcação dele estava errada. E tem outra coisa, Henrique. Os nossos três zagueiros, o Renato Juste é o zagueiro pela esquerda. O Messias é o zagueiro pela direita e o Rafael Lima é o zagueiro do centro. Era uma cobrança de lateral, era para nossa zaga estar recomposta. Foi um não era para o Juste estar marcando ali. Sim. Mas querendo ou não, é estranho que o lateral lá da esquerda, na cobrança de lateral, esteja marcando o Rafael Sobis aqui. É porque tem alguma coisa de desorganização ali também, porque era uma cobrança de lateral. Não era um contra-ataque. Não, mas foi. Só rapidinho, Ramon, vou te deixar falar depois. Foi muito rápido, Alisson. Porque foi uma cobrança de lateral que a bola saiu a lateral. Tem até um detalhe que eu não sei se você viu. A bola vem a lateral e vem rolando em direção ao banco do Cruzeiro. O Mano dá um totozinho na bola e já deixa ela na mão do cara que tá chegando para bater o lateral. Então foi quase instantâneo. A bola saiu, o Mano já deu, já tocou ali de primeira, assim, já, a bola chegou, já tocou, o cara pegou e já bateu. Foi muito rápido. Não daria tempo da zaga se recompor. Porque o lateral, assim, saiu e entrou a bola de novo. Foi rápido demais. Ramon. Então, não era um lance que o Sobis iria direto pro gol, porque o zagueiro, o Rafael, nem cartão tomou, né? Não, o Renato. Não tomou. Tomou de reclamação, tá certo. O Rafael depois tomou de reclamação. Aliás, eu acho o seguinte, viu, Ramon? Porque é o seguinte, a minha interpretação ali, aquela narraçãozinha que eu fazia no Geraldo América, eu resolvi fazer esse jogo lá no grupo do WhatsApp. Eu até julguei lá que o Renato tinha tomado amarelo. Ele não tomou. Qual foi a minha visão do lance quando eu vi? O juiz está indo em direção ao Renato com o cartão na mão já. O Rafael Lima chega correndo e começa a discutir com o juiz. No final das contas, o juiz deu o cartão para o Rafael e não deu para o Renato. Mas eu acho que ele ia dar sim, viu? Mas vai lá. Mas então... Não matou amarelo, né? O lance do... E podia ter sido pior. Era o vermelho também, né? Se o cara chegasse à conclusão de gol ali... Aí era exagero. Aí era exagero total. Cabeça de árbitro e bunda de ninguém, você nunca sabe o que vai sair, né? Essa regra de cartão aí já mudou, cara. Antes eles davam o pênalti e davam o cartão amarelo, normalmente e tal. Hoje em dia a recomendação é, você já tá dando a penalidade máxima, você não precisa dar também o cartão, a não ser que seja uma falta muito violenta e tal. Não por ser pênalti. Um lance de gol. Ultimamente, né? Puta que pariu, né? Mais ou menos isso. Ô, Claudio, você tá mexendo em alguma outra coisa aí que seu áudio tá uma bosta. Tá, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Fecha o torrent aqui. Fecha as outras. Voltando aqui, eu acho... Achando brasileirinha, espera aí. Desliguei. o América, o lance ali foi muito... Pô, a jogada de uma falha de marcação, não só, até mesmo o Sobs receber aquela bola, né? Você não toma um pênalti de lateral, né? É muito... Foi muito rápido. Displicente a zaga da América. Não, foi rápido, concordo. Foi um erro de posicionamento, né, cara? Ah, o erro, eu até concordo com a rapidez do Sobs. Eu concordo com você que o Sobs foi muito rápido e inteligente de forçar o pênalti do Rafael. Mas receber aquela bola ali, pra mim, foi uma falha de marcação, cara. É, não, eu concordo com você, Ramon. Tanto que eu falei do posicionamento, só que a gente tem que analisar também o seguinte. O Cruzeiro, até aquele momento do gol, se não me engano, o Cruzeiro estava com 85% de posse de bola. O Cruzeiro estava sufocando o América. Então, isso também influencia. O contexto de sufocamento ali faz com que essas falhas individuais aconteçam. O time está sendo tão exigido, tão pressionado, que uma hora aí, a bomba estoura. Devido ao histórico das partidas do América, eu não sei se o América fez um segundo tempo muito ruim ou o Cruzeiro jogou muito bem e no segundo tempo inverteu. O América melhorou ou o Cruzeiro jogou muito ruim. Foi dois tempos atípicos, né? O segundo tempo a América conseguiu igualar o jogo. Sim, eu acho falar que o Cruzeiro. Pra mim, uma soma das duas coisas. O Cruzeiro igualou o jogo. Pra mim, uma soma das duas coisas, Ramon. Eu acho o time do América muito mal treinado. Vocês estão falando ao mesmo tempo, quase. É, eu abacalhei, foi mal. É, eu vi uma entrevista do Mano Menezes depois do jogo, e ele falando, ele fala, claro, de uma forma mais sutil, mas ele deixa assim a entender que a estratégia de jogo do Cruzeiro era começar sufocando para tentar um gol, porque o Cruzeiro vem de uma sequência de muitos jogos e de desgaste físico, e ele entendia que sim, o América ia estar com mais fôlego, porque o América vem com semanas cheias para trabalhar e tal. Então ele falou isso abertamente na entrevista, que fez parte da estratégia do Cruzeiro começar firme mesmo, buscando gol, tanto que começou daquela forma, sufocando, e que depois eles já sabiam que uma pisada no freio ia acontecer. Não sei se eles previam uma pisada no freio tão grande, porque o América chegou a pressionar no segundo tempo, talvez até merecer um empate, se tivesse um pouco mais de organização lá na frente. Merecer. Então eu acho que é uma soma das duas coisas, tanto o Cruzeiro, de fato, deu uma pisada no freio mesmo, quanto o América também soube aproveitar essa pisada do freio e soube fazer um segundo tempo bem melhor do que o primeiro. Muito bem. Só falando desse negócio da posse de bola, aos 10 minutos, segundo o Footstats, pelo menos, aos 10 minutos, tava essa coisa de 83 pro Cruzeiro, 16 pro América. Mas aos 15, quando aconteceu o gol, já tava 65-35. Já tava mais um pouquinho melhor, mais equilibrado essa posse. Tá, e aos 20 minutos já virou, né? Que foi quando o Cruzeiro tirou o pé. Diga, Ramon. Então, não sei, cara. O América falta. Eu vejo o pessoal reclamando do Hugo, o Rubens movimenta melhor, enfim, mas não chega uma bola em condição, né, cara? A gente viu que o América também, até no segundo tempo, quando jogou melhor, você não via jogadas trabalhadas, né? Foi muito na vontade. Eu acho que o América conseguiu igualar o jogo mais na vontade. E nas pouquíssimas vezes em que a bola consegue chegar pro Hugo, eu acho que ele trabalha ela muito melhor do que o Rubens. Sim. Não, também. É mais experiente, eu concordo com você. E eu acho que a bola não chega com qualidade no ataque, né? Teve aquela cabeceada do Renan, né? Qual foi outra jogada assim, de gol mesmo, né? Um chute, mas é uma jogada trabalhada dentro da área, de chegar não teve, cara. Uhum. Os gols do América, Ramon, isso ao longo do campeonato, não só ontem, os gols do América, eles saem por insistência, por volume de jogo. O jogo que o América tem um volume de jogo maior que o adversário, fica naquela de a bola bater, até entrar de alguma forma, seja numa espirrada de bola, num rebote, numa bola parada, alguma coisa assim. Mas a gente não percebe, e isso não é porque a zaga do Cruzeiro é melhor, mesmo contra times do interior, o América não consegue, mesmo quando tem um volume de jogo maior, não há criatividade, não há jogadas que você vê o gol amadurecendo, assim, você fala, ah, tá, vai sair o gol hoje. É só naquela de pressão ali, confusão para ver se a bola entra, e um outro pecado que a gente está tendo. Quando você tem um time não tão eficiente, busque trabalhar as jogadas de bola parada, que hoje resolvem muitos jogos. E as nossas jogadas de bola parada estão sendo tão sofridas, tão sofríveis quanto as jogadas de bola rolando. A gente tem dificuldade de bater um escanteio em condições de chegar ao gol. É um comentário que eu ia fazer. A falta que o Magrão bateu foi sensacional. Agora, os escanteios que ele bateu ontem foram difícil, né, bicho? Não só ontem, né? Não, ontem, principalmente. Teve jogo que ele bateu direitinho até. Ontem tava lascado. Enfim, vamos treinar isso aí. Ô, Alisson, temos participações? Temos participações aqui. Muitas, aliás. O vale. Rainer manda força, Sérgio. Hashtag força, Sérgio. Todo mundo junto aí, gente, pra conseguir tirar o Sérgio dessa aí. Se for o caso de pagar a fiança, a gente faz uma vaquinha. Dá um jeito. A minha esposa tá fazendo bolo de cenoura com a serra dentro já. Daqui a pouco vai entregar isso lá. Isso vai ser útil. Se quiser que entregue cigarro aí, Sérgio. O pessoal tá perguntando como é que o celular entrou na cadeia aí pro Sérgio. Tá, mas aí é pombo. Tem que ver onde o Sérgio conseguiu levar o celular, né? Melhor a gente... Dizem que o Corneta vai fazer uma visita para ele hoje. Ouvi dizer também. Vamos lá, o que mais? Temos outros comentários aqui, gente, sobre a situação de expulsão ou não de torcedor, policial e tal. Isso aí a gente vai pular, que a gente já debateu no início. E a gente não está muito afim de aprofundar nisso, não. O Lucas Bahia... Não, dele também é sobre isso. Abrendo Manuel, manda aqui. Salve, salve, decadentes. Programa de hoje, só celebridades. Que nada, Breno. Você que é a nossa celebridade, nossa caçulinha, e não tá aqui hoje. Aliás, o Breno mandou lá no grupo do Decadentes, já tem uns dias já. Mas aquele bonequinho do coelho tocando um sax, vocês viram? Sensacional, bicho. Muito bom, viu, Breno? Muito bom mesmo. O Thales manda aqui que... Não, Thales também é tudo sobre isso, gente. Vamos mudar o disco. Eu vou só corrigir a Anne aqui, não vou nem ler o comentário dela, não, mas só corrigir ela. O Anne, a gente não quer que a PM expulse o jogador. A não ser alguns, né? Até poderia, mas. Se fosse pra expulsar o Renan, eu não achava ruim, não. O Cristiano manda aqui que tá ouvindo esses mulambos, valeu. O Bruno Marcos manda boa noite pra todo mundo. O Cristiano manda aqui também a hashtag Força Sérgio. Todo mundo empenhado. Todo mundo empenhado nessa aí, Sérgio. Todo mundo contigo. Beleza. Ô, gente, pegando o gancho aí do. Que dia que é o dia de visita? Salve, só, né? Pra terminar o assunto mesmo? Não, então tá, não. Tudo bem, vamos deixar pergunta passar. Pergunta pra sua mãe, filho da puta. Opa! Que isso? Que isso, bicho? Que absurdo. Amor, salva o programa. Ô Sérgio, você visitou o Paulão Cadeião hoje? Por isso você tá revoltado assim? Vai, Ramon, visitado, na hora do banho, o sabonete caiu duas vezes no chão, cara. E o detalhe, a segunda ele jogou aqui no chão de propósito. A primeira escorregou. Segue o programa, Ramon. O que você ia falar? Pegando a questão do Renan, você falou que poderia a polícia visitar o Renan. É brincadeira no Renan, né, cara? O Anderson xingou o cara o tempo todo e o cara não tira, cara. Alguém avisa pra ele aqui. Deixa que xingar, a gente xinga. Você é pra tirar o cara do campo. É com a gente, tira o cara, bicho. É sacanagem demais, cara. Pô. Aí depois, cara, a gente, as pessoas, pô, mas você pega no pé do Posto Piranga, mas não dá, né, cara? O cara tá perdido. Agora, uma coisa também que eu achei assim, que uma grande bobagem, bicho, foi no final do jogo, jogadores que ele cumprimenta o ato, não deixar, não, acho que é, bicho, né? O América, ó. Ou é pênalti inventado, ou o gramado que é ruim, ou a bola que é redonda, ou o ar que tá muito úmido. Pô, não dá pra parar com a América tá perdendo, pô. Ou não ganha por insuficiência, por falta de qualidade técnica, por falta de esquema tático. Tá na hora de querer parar, tá na hora da América parar de tapar o sol com a peneira, né? O time tá jogando. O ato, por mais que você pense que o árbitro tem errado, o ato civilizado de ir lá cumprimentar após a partida. Se o jogador quer ir lá, não tem que encher o saco, né? Deixa quieto, né? É bobagem, né? Esse é criar uma animosidade. Eu achei a arbitragem boa ontem. Uhum. Podemos até questionar, né? Mas se fosse para a América, sim, né? Tá, talvez marcasse, talvez não. A arbitragem foi boa, não teve. Teve até um lance lá do jogador do Cruzeiro, entrou cara a cara com. com o João Ricardo, o cara chutou até, eu acho que foi o Alisson, chutou pra fora, o dia do impedimento, e não foi, não errou, pô. Não teve um lance capital, não, não teve. Uhum. Foi até eu um acho, jogo sem teste. Eu acho que foi o Thiago Neves, agora eu tô confundindo, não sei, tô na dúvida. É, foi o Thiago Neves. Foi até um jogo corrido, sem falta, sem muito problemas, não vi. Perdemos, não fizemos gol, é bobagem. É. Eu acho o seguinte, se não desse o pênalti, a gente ia acabar tomando o gol mesmo. Porque o Cruzeiro estava em cima e ia fazer o gol e depois ia segurar. Só que o que aconteceu foi um pênalti que, na minha opinião, foi mandrake. Então, mas eu acho que a gente perderia de qualquer jeito, perderia. É, mas isso aí também tem uma outra questão. Não que, ah, então pode roubar, pode dar pena. Não, não é isso não. Mas o pênalti foi aos 8 minutos, não estou enganado, 10 minutos. Não, 15. 16, então. 15 é iniciante de partida. É, dava para ter recuperado ali. Não dá para jogar. Mesmo que tivesse sido um pênalti roubado, mesmo assim, a gente não pode jogar toda a culpa da derrota pro juiz. Tinha dá para recuperar. Tinha volume de jogo para recuperar. Uhum. É, isso eu concordo. Muito bem. Vamos já para Bala e Colatina? Já? Ô, seu Corneta, o seu microfone tá mudo, não foi eu. O senhor tá querendo falar alguma coisa ou o senhor tá fazendo ER em casa? Acho que é daí. Enfim, recado tá dado. Então não vamos para Bala e Colatina, não. Não, eu queria falar. Eu li uma matéria, acho que no Super Esportes, só para mostrar um outro lado do clássico. Eu não vi o clássico com esse otimismo todo, não, mas eu achei interessante a matéria. Que a matéria falou que os principais números do clássico foram favoráveis ao América. Não o principal, porque o número de gols foi 1-0. Tenho eles na mão, se você quiser. Pode falar. Posso? Pode. Muito bem. É, só porque eu falei, ó, o negócio saiu aqui da aba. Eu tô com a matéria aqui aberta, se quiser. Ó, tô aqui, ó. Posse de bola. Os resultados finais, viu, gente? Posse de bola. 49% do América, 51% do Cruzeiro. Finalizações. 4 certas do América, 2 certas do Cruzeiro. 4 erradas do América, 6 erradas do Cruzeiro. Então, 8-8, sendo que o América acertou mais a gol. Passes. 336 certos do América, 329 errados do Cruzeiro. Ó, certos do Cruzeiro. Errados, 41-31, ou seja, nós com 89%, Cruzeiro 91%. Muito equilibrado, né? A gente errando um pouquinho mais, até porque passamos 7 passes a mais também. Cruzamentos. 38 cruzamentos do América, sendo 7 corretos. 10 cruzamentos do Cruzeiro, sendo 3 corretos. 19 desarmes americanos, sendo 18 corretos. Ó, desculpa, 16 corretos. E 14 desarmes Cruzeiro, sendo 12 corretos. 38 lançamentos do América, 15 corretos. E 40 lançamentos. Peraí. Desculpa, eu falei errado. 49 lançamentos do América, sendo 15 corretos. E 40 lançamentos do Cruzeiro. O América cometeu 12 faltas, o Cruzeiro 8. O América teve 12 escanteios, 12. E o Magrão mal conseguiu acertar algum. Quanto mais que fosse um que ameaçasse o gol, né? Então, 12 escanteios americanos, um do Cruzeiro. 3 cartões amarelos para o América. Um só. Pô. 12. E esse um do Cruzeiro foi logo no comecinho do jogo. Se eu não me engano, foi o resultado da primeira jogada de ataque do Cruzeiro. Primeira ou segunda jogada de ataque do Cruzeiro teve um escanteio para eles. Depois não teve mais. 3 cartões amarelos para o América, 2 cartões amarelos para o Cruzeiro. É isso. É, eu achei esses números bem interessantes, porque a gente sai das derrotas, talvez até pelo histórico de derrotas que a gente vem tendo em clássicos, a gente sai muito decepcionado. E aí a gente sai puto com tudo, né? E aí, quando você vê que houve. Tem que analisar o contexto, essa situação de que o próprio Cruzeiro planejava tirar o pé após fazer o gol e tal, tem tudo isso, mas mostra que houve ali algum equilíbrio, que a gente, de alguma forma, conseguiu fazer um clássico razoavelmente equilibrado e que nos faltou o que nos falta sempre, que são as jogadas de gol e o próprio gol. Uhum. Puxar um comentário do Marinho aqui. Tá forçando um pouco a barra, Marinho? Pergunta. Um árbitro auxiliar tem a função de auxiliar, certo? E o auxílio se faz necessário quando o árbitro principal está numa situação adversa, como distância do lance, visão encoberta, caindo de boca na grama, etc, etc. O que nenhum dos casos aconteceu. O se não funcionou, afinal a decisão por colegiado, fizeram uma conferência da dinâmica para resolver. Eu acho que você está... É, acho que ele não terminou... Dinamarca. A conferência da Dinamarca, é isso. Para resolver, eu acho que ele vai completar dizendo que ele foi para marcar o pênalti. O Marquinhos, o Marinho, eu já vou te cortar agora. É, você mesmo já colocou, é visão encoberta. Não é que o árbitro estivesse com a visão totalmente encoberta do lance, mas ele está e ele sempre estará com apenas a visão de um dos lados, sem ter a visão oposta, que era o que o Bandeira tinha do outro lado. Então, inclusive, dizem que o bom árbitro ele vai correr na diagonal, né? Então, tá certo. O auxiliar auxiliou ali na hora e isso aí a gente não pode alegar nada, não. É, isso aí é o seguinte. Se fosse outra área, aí a gente já comentou. Se fosse outra área, a gente até acredita que não seria sido marcado. Mas... Nunca seria. Mas isso aí do auxílio, quem define quando o juiz principal quer auxílio ou não é o próprio juiz principal. Ele que Exato. Sabe se ele quer auxílio naquilo ali ou não. Tem um árbitro assistente que é conhecido de um amigo meu, uma vez ele contou uma história para ele que um desses juízes bem badalados aí do Brasil, inclusive é comentarista de arbitragem em nível nacional, teve uma vez que ele foi bandeirar para esse juiz e esse juiz, antes de entrar em campo, falou com os dois bandeiras, falou, olha, lance dentro da área, vocês não fazem nada, porque eu assumo a responsabilidade e eu marco, e eu não quero que vocês sinalizem nada, vocês podem ter certeza que foi pênalti, não quero que vocês sinalizem. Lance dentro da área, lance principalmente de falta, impedimento não. Mas lance dentro da área, eu não quero que vocês opinem em nada para não me colocar em situação de possível constrangimento de marcar uma coisa e vocês assinalarem outra. Então quem define se o cara quer participação do auxiliar ou não é o próprio juiz. Marinho manda a réplica. Visão oposta, Henrique, com 50 atletas na área, esperando na frente do bandeira. Nesse lance, você pode ver que não tinha ninguém na área. O lance foi muito rápido. Não tinha ninguém na frente dele, não. Fica tranquilo. Vai, Ramon. É a questão. A regra permite que o juiz consulte o bandeira, não permite? Sim. Sim. Tem até microfone pra isso agora. Então não adianta, gente. Foi pênalti. Vida que segue. Vida que segue. E achamos aqui que foi, viu, Marim? Apesar de todos os pesares... Achamos, não. Achamos a maioria de nós... Quatro, os quatro que estão fora da cadeia acham que não. O cara, quando tá preso, ele perde seus direitos civis, né? O cara não pode opinar, não pode votar. Inclusive, eu acho que o certo, enquanto estiver preso, ele não poderia apostar no bolão. Nem votar no Bale e no Colatina. Exatamente. Dando seu golpe. Muito bem. Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito da partida? Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam da mudança tática que a gente teve, jogando com três zagueiros e finalmente liberando Pará, coisa que a torcida pedia, liberar Pará e Auro para serem mais ofensivos e avacalharem menos na defesa. O que vocês acharam disso? Não me pareceu que deu certo. Ah, eu gostei. Me pareceu que o América chamou o outro time para vir para cima dele. Eu só foi capaz de assumir algum protagonismo após o próprio Cruzeiro recuar. Sim. Eu discordo. Eu acho que, bom, obviamente que o Enderson ainda tem que arrumar o time melhor. O time ainda não está pronto, não. Acreditando no Enderson, eu acredito que ele vai melhorar isso ainda mais. A entrevista dele, ele até fala sobre isso. De entrar com os três zagueiros, que ele desde o início ele está tentando montar isso e tal. Eu acho que é um caminho. Eu acho que o América tem que o América não é um time de Série A, não é um time de ponta, não tem grandes jogadores. A gente tem que ser um pouco mais tradicional ao jogar, no meu modo de entender. Se você tiver um time espetacular, você pode ousar mais. Mas a gente pode julgar. Até porque, não é porque ele tá com três zagueiros que a gente vai ser excessivamente defensivo. Os três zagueiros liberam os alas para subirem e tal. Então, você pode ser ofensivo mesmo jogando com três zagueiros. Eu acho que é por aí. Eu concordo que pode. Eu só não acho que foi. Não, também não acho que foi. É o que eu falei no início. Eu acho que ele ainda tem que preparar o time mais. Tem que melhorar ainda. Tem que acertar muita coisa. Agora, não é por causa de um jogo contra o Cruzeiro, que é uma equipe infinitamente superior, que eu vou falar assim, ah não, com três zagueiros não funciona, né? Eu acho que tem que ir testando e melhorando, sim. Ok. É, eu tenho só uma objeção, que é a seguinte. É, a gente já tem um meio campo pouquíssimo ou quase nada criativo. E aí, se você tira... Porque quando você monta no 3-5-2, você tira um meia para colocar como zagueiro e liberar os laterais. É, se você faz isso, você teria que ter dois laterais que então justificassem isso na parte ofensiva. E eu tenho minhas enormes dúvidas se Pará e Auro conseguem fazer isso tão bem a ponto da gente continuar tendo um meio de campo pouquíssimo produtivo e eles conseguirem fazer isso pelas alas. Mas ontem não funcionou para mim. Mas não é isso que o Anderson quer, não são os laterais subir. Ele não quer o 3-5-2, ele quer um 3-4-3. Ele quer Magrão, Renan e Hugo na frente. E aí, quem dos laterais sairia? O Pará e jogaria sem lateral esquerdo? Não, mesmo. É porque essa tática mais moderna, você trabalha com uma posição defensiva bem diferente da posição ofensiva. Então, quando você está defendendo, você chega até cinco caras lá atrás. Os três zagueiros e os dois laterais. Cara, na hora de subir... Seria melhor deixar o Magrão... Pode falar. Não seria melhor recuar o Magrão e adiantar o Blanco? Não, o Blanco tem mais qualidade técnica, cara. Não, o Magrão é um meio atacante. O Blanco é um volante que até vai um pouco mais pra frente. Mas é um cara que sabe jogar mais, entendeu? Ele, até a qualidade do toque do Blanco é melhor. Não, o Magrão... O Blanco é melhor que o Magrão. Mas, bom... Aí eu acho que eu adiantaria. Se a gente chama o Anderson de professor Pardal, você vai querer colocar o Blanco de meio atacante? Vão xingar demais. É, porque o problema do Blanco de meio atacante. Não é o meio atacante, ele vai ser um volante. Um cara que vai sair do meio. Eu vejo ele com mais qualidade no passe de bola do que o Magrão, cara. Mas eles não estão nem no mesmo lugar. O Magrão tá de meio atacante, cara. O Blanco tá no meio. E ele pode avançar, ele avança. Só tá fazendo suposições, é claro. Mas eu não sei, eu acho que até mesmo pelo porte físico também, o Magrão é mais forte e tal. Eu acho que o Magrão no América seria um cara ideal para fazer o papel do Leandro Guerreiro, cara. Entendeu? Ué, mas... Mais de trás. Não. Ué. Ele não tem essa pegada de marcação, Ele não tem esse perfil, não, só. Não, ele tem um porte físico, ele só não tem o perfil como jogador. O que eu quero dizer é ele podia ficar como segundo, liberar mais o Blanco, ele ficar mais ali no meio, cara. Eu não sei, eu acho que o Blanco movimenta melhor do que ele. Não sei não. Mas o problema do Blanco, o único seria medo... O Juninho chegaria ali pra dar pancada, porque o Leandro Guerreiro é um cara que vem de trás, também na América, né? Ramon, o único medo quanto a isso do Blanco, Ramon, é o seguinte, o Blanco tem jogado muito bem como segundo volante e tal. O meu medo é, se a gente também, só porque o Blanco é o melhor jogador, tem despontado como o melhor jogador do time, aí onde aparece uma fraqueza, a gente vai lá e coloca o Blanco, meu medo é a gente perder um ótimo segundo volante para ter um armador meia boca. A questão de arriscar, né, cara? Por isso que o Mineiro é importante, é melhor se arriscar agora no Mineiro que numa Série B. Olha. Aqui, o Marinho ficou muito bravo comigo. O Marinho ficou mais bravo. Peraí. No grau de braveza, qual foi pior? O Marinho ou o Sérgio? Ah, não. O Marinho tá muito mais bravo. O Marinho tá reclamando aqui, mas nada do que ele falou leva pra cadeia, não. O Marinho tá incomodadíssimo. Ô, Marinho, teve pênalti a nosso favor contra no clássico ano passado? Não teve, não? Eu tava com isso na cabeça. Ano passado, retrasado? Não, não lembro qual deles, não. Mas essa risca de não ter aquele pena, que o Mancini bateu, na época do Mancini ainda, foi Independência, o Atlético virou um jogo, acho. Então, tem muito tempo já, só não tem 16 anos, mas tem muito tempo mesmo, Marinho. Deve ficou um golaço do Brian e depois um pênalti no... Até um pênalti fora da área. Olha aqui, olha o nosso nível, muito baixo, muito abaixo. E ainda estamos perdendo um pênalti decidido pelo parlamento da ONU. Marinho tá bravo. Marinho sem lateral esquerdo. Ele tá certo, tirou um lateral, colocou um velocista, Marinho pra atacar. Muito bem. Danilo voava, Brian subia e o Hernandes não caía improvisado. Cristiano Regis. Emerson Sheik está procurando um clube. É muito caro para nós? É. Não, ele é bom demais da gente. Não. Ele não é muito caro para o Sheik, não é muito caro? Absurdamente caro. Absurdamente caro para ele. É. O Walter é caro para nós, Cristiano. Imagine o Sheik. O Sheik não me parece ter um perfil de um cara que vai vir para o América para jogar aqui com muita vontade. Ele já é meio do migué jogando em times que tem torcidas que pegam no pé. Aqui, se o cara morcega no Corinthians, não vai morcegar na América. Se ele não for muito bem servido aqui, ele não vai funcionar. E aqui nós não temos quem sirva ele assim também, não. Sim. É o grande problema também, né? Após a pausa do Cristiano, Marinho volta. A torcida do América é auto-atormentada. Se tiver uma enquete do gol mais bonito, com o Messi driblando. O time adversário inteiro. Um gol de bunda do Manuel. O Tony Tornado da Toca. Ganha de goleada, muito bem. O América já é o... O América já é o contrário. O time se desdobrou ontem e perdemos um pênalti na conferência de Guantánamo. É Dinamarca, parlamento da ONU. Só faltou de Haia, convenção de Haia. Convenção de Haia, eu acho que é a próxima. Teve sim, me refiro a 96 a 2015. Ah, verdade, Marinho. Sim, teve uma época boa sem pênalti. É, essa conta sua aí dá 19 anos, viu? Não dá 16, não. É, sim, teve sim, respondendo lá. Marcos Grassi, Sheik no América não tem verba. Temos verbas, no máximo, pro Eunuco. Quem é o Eunuco? Eunuco é o cara que toma conta das mulheres do Sheik. Puta! Que piada infame, bicho! A torcida... Foi boa. Tá bom, foi boa. Eu que não peguei. Marinho volta. A torcida da duplinha é bairrista, defendem o deles. A gente ajuda a enterrar. Ô, Marinho, não é isso, não. É, a gente só... Tenta ser um pouquinho mais analítico. Mas eu entendo a sua raiva, essa paixão. Pro Marinho não ficar com raiva, bicho, até que eu gostei do time do América no tempo, pelo menos pela vontade, cara. Tentou, correu, tentou encarar o time do Cruzeiro, foi pra Bafa, faltou um esquema ali, alguém pra fazer, né, um toque mais refinado, enfim. Faltou time, aí, né, Ramon? Não, bicho. Cara, eu não sei se faltou time, Cláudio. Sinceramente, eu não sei se o time da América é tão ruim, né? Ou tá mal ferrado. Teve um comentário. Eu nem fazer uma análise em cima disso, cara. Teve um comentário bom hoje lá no grupo. Eu não sei se foi seu, Alisson. Quem se foi? Eu não lembro quem foi. Talvez não tenha sido seu. É, porque foi bom. Alguém comentou que parece que o América tem um time melhor do que o seu treinador. Foi eu mesmo. Foi você, né? Até relógio parado acerta duas vezes por dia. É, cara. Bom, enfim. É até difícil da gente fazer uma análise do time. É muito complicado. Se analisar dessa forma. Mas eu achei interessante. É porque, pra mim, pra gente não sair naquele desespero de então manda todo mundo embora e contrata mais 10, 20 pra Série B. Tá me parecendo que a gente não tem um elenco que vai precisar de uma enorme reformulação. E para mim a gente tem um elenco que é um pouco acima, que tem condições de jogar um pouco acima do que o Enderson tem conseguido preparar. Para mim, eu tenho visto mais falhas do Enderson do que do próprio elenco. Acho que dá para montar uma coisinha melhor com esse time que tá aí. E não tem nenhum bicho papão jogando a Série B esse ano, não, né? Um time grande jogando na Série B, eu tô enganado. Tem o Inter, né? Ah, o Inter, desculpa. O Inter, eu acho e o Goiás também tem que não é grande, mas... O Goiás tá com um time bem acertadinho. É questão de verba também, né? Porque você tem verba de Série A na Série B, né? Isso. É, mas vamos passar... Quando a gente subiu, tinha dois times, assim, bem fortes, que era o Bahia e o Vasco, né? Sim. Sim, verdade. Esse ano vai ter um Inter acima dos demais, não, e não, o resto ali é o Goiás. Amor. O Goiás não chega a ser o tamanho do Bahia, né? 2015. Mas, né? Era Botafogo. Hã? Desculpa, Botafogo, 2015. Verdade. O Vasco. Botafogo. O Vasco foi ano passado. O Marcos Graça está aqui sugerindo que o Marinho pegue o microfone e participe do programa para botar ordem nessa bodega. Eu canso de chamar o Marinho. Demorou. Marinho, volta, a hora que você quiser, você sabe disso. Hashtag volta Marinho. Volta Marinho. Nós estamos precisando. Marinho, você tem que voltar para doutrinar esses incautos aqui, meu filho. Volta. Verdade. Falar em doutrinado, Sérgio. O pastor já passou aí na cadeia para pegar os 10% hoje? Eita ferro, vamos lá. Cristiano Regis, Gustavo Canales acaba de pedir rescisão do Botafogo. Argentino naturalizado chileno, bom atacante e pode fazer a função de meia. Eu não sei quem é. Nunca vi mais gordo. Mas diz o Cristiano que é bom. Argentino não, naturalizado chileno. O Cristiano é meio da turma do Lucão. O cara falou um portunhol ali, já é craque. É, né? Tem que tomar cuidado disso aí. Tem que ter muito cuidado. Vamos pra Bale Colatina? Vamos lá. Bora. Sérgio, o que disse a voz das ruscas? Vamos lá, você quer o que? Bala ou Colatina primeiro? Eu quero bala, vai. Bala. Nós tivemos um voto pra João Ricardo, um voto pro Juninho, um voto pro Rubens, um voto pra camisa nova. Vai. É, a camisa nova foi estreada, né? A verde e branca. Verde e branca. Cada um votou numa coisa? Não, não, calma, tô falando, não cabe ainda não. Segura pro periquito. Você tem que falar rápido aqui. Dois votos pra torcida. Na cadeia aqui, viu? Dois votos pro Messias. E 14 votos pro Blanco, que foi o vencedor. Muito bem. Então, o Gustavo Blanco, o voto da galera. E eu também já vou votar aqui no Gustavo Blanco, que foi realmente um grande craque nesse jogo. Cornetas, quer votar? No Blanco. Muito bem. Ramon Gregório. Blanco. Sérgio Tavares. Blanco. O Alisson Fernandes. Gustavo Blanco. Então, por unanimidade, aclamação popular, Gustavo Blanco é o bala da rodada. E quem teremos quem será o Colatina, Sérgio, segundo a voz do povo? A voz do povo, vamos lá. Os votos foram um voto para o Magrão, um voto para os laterais, um voto para os decadentes. Gostei disso. Aí teve um empate triplo aqui. É, 4 votos para o Renan Oliveira, 4 votos para o Pará, 4 votos para o Renato Juste. E o vencedor, Enderson Moreira, com 6 votos. Ah, muito bem. Enderson Moreira. Deixa eu só fazer uma pausa, que o Marinho fez uma piadinha aqui, que eu acho que merece a interrupção. Segundo ele, o Cebolinha diria, deu Blanco. Muito bem. E o Enderson levando o Colatina. Foi horrível, meu Marinho, foi sensacional. O Alisson Fernandes, Colatina. É, o jogo de ontem é aquele jogo assim que tem muitas opções pro Colatina, né? Abre um leque bom de opções aí. Eu vou votar no Pará, porque a gente já teve o desastre de atuação dele em um jogo, em um clássico contra o Atlético, em que ele teve mais funções defensivas, e aí foi o desastre, e ali todo mundo dizia, o Pará não pode ter tanta função defensiva, porque ele não marca bem, mas lá na frente ele resolve mais, tem velocidade e tal. No jogo de ontem ele teve 3 zagueiros, jogou mais solto, e mesmo assim não funcionou. Erros de cruzamento, mas não aquele erro de cruzamento assim que o cara não consegue mandar no atacante, ele não consegue mandar na área. Ele não consegue mandar na área, ele manda lá depois da linha de fundo, depois da placa de publicidade. Então, assim, um jogador profissional que não pode cometer esses erros e com tantas frequências. Meu voto é no Pará. Lamentável. Eu vou votar já. O meu voto seria, inicialmente, até o início desse programa, para o Renan Oliveira. Sonequinha mais uma vez. Mas depois de ouvir que o Enderson passou o jogo inteiro xingando e não fez nada a respeito, aí dá licença, aí meu voto vai pro Anderson. Sérgio? Eu vou no Renan, mais uma vez. Acho que é a terceira vez seguida que eu voto no Renan. Tá fazendo nada, dormindo. É para ser o cara que vai desenvolver o time, que vai fazer o ataque funcionar. Tudo que a gente fala, a bola não tá chegando no Hugo, quando chega ele até joga um pouquinho e tal, não chega porque o fazedor ali, o cara que vai criar tudo, não tá fazendo nada. Então meu voto vai no Renan. Corneta. Cara, eu vou no Anderson, cara. Eu acho que aquela postura corajosa dele, retranqueira, horrorosa. Mas, cara, tá difícil. Tô bem. Eu tô bêbado já, então vai. Parabéns. Estando definido aí, ô Ramon, você vota em quem? Cara, eu ia votar no Anderson também, mas em solidariedade ao Sérgio, eu vou votar no policial que prendeu ele. Eu ia votar. Mas peraí, Ramon. Não, boa, vai bola, é colatina ou bala? Hã? É colatina, não, colatina ou bala? Que é isso, colatina. Colatina, pô, que isso. Eu sou solidário ao cara. Colatina, muito bem. Parabéns pela solidariedade, Ramon. Mas já estando definido, o Anderson Moreira foi o colatina dessa semana. Muito bem, senhores. Sérgio. Diga. Uma vez tendo sido liberado da cadeia, eu imagino que a tabela, a planilha do bolão dessa semana já está pronta e corrigida, não é isso? Tanto que já foi postada, né? Exatamente. Sérgio, quer falar alguma coisa dela? Sérgio, tá rude hoje? Tá grosso, hein? Pô! É, bicho. Tá grosso! Tá nervoso, não tá? Vamos deixar. Bicho. O menino tá merecendo, deixa aí. Então tá. Eu só quero lembrar uma coisa aqui. Apesar do golpe, eu tô fungando no seu cangote, o Alisson. Viu, Alisson? No seu cangote. Não, o golpe sendo no meu. O golpe que você fala foi o mata-leão que você tomou ontem? Deve ser. E aí, pra quem ainda não viu, tá publicado lá no grupo do Decadentes. Foram publicados duas tabelinhas, né, na verdade, duas tabelinhas. Isso. Que, como teve tempo de pensar na cadeia, o Sérgio bolou aí essa nova forma de mostrar não apenas o resultado geral do bolão, que é acumulativo e será durante todo o Campeonato Mineiro, mas mostrar também o resultado da rodada. E nesta rodada, depois de muito tempo sem palpitar, o seu Corneta foi o maior pontuador da rodada, com 7 pontos. Ele que tinha palpitado 4-0 para as Marias, acertou então a vitória celeste, o zero americano e o resultado... Não, só isso, né? Só isso. A vitória do Cruzeiro e os 3 pontos pelo zero americano, fez 7. O nosso líder do geral se manteve líder e agora descolou um pouquinho. O Alan Rejane chegou a 38 pontos. Heitor Miranda na vice-liderança com 36. César Santos, 34. Eu e Sérgio Meira com 33. Caí ali para a quarta posição. Primeira vez que eu estou ali no limiar do G4. Não tinha saído ali da terceira posição até hoje. Vamos recuperar, Henrique. Então, agora é ladeira abaixo, meu filho. É, o senhor acha, né? O Brendo Santos, 32. A Anne Araújo, 31. Simon Rezende, 31. João Pedro Manhã, 31. Marco Tavares, Marcos Vinícius, Adriano Lacorte, Brendo Manuel, Cristiano Mendes, Lucas Pontes e Rainer Radish, 30 pontos. Depois tem o pessoal que não importa muito, não. Aqui. Mas Sérgio, quando você fala ladeira abaixo, você se refere à Dutra ladeira? Puta merda. O que ficou combinado é que o Corneta ia fazer as piadas, Ramon. Aliás, é verdade. Você não entendeu. Não, peraí. Muito bem, questão de ordem. Corneta, o senhor falou que tinha várias piadinhas, não ouvimos nenhuma até agora. Não. Exato. Não, tá bêbado. Tô bêbado. Bêbado. Não, pô. Então tá bom. Não faça o programa bêbados. Só não. Mandar um recado aqui para quem tá ouvindo pela primeira vez ou que não tá muito ligado ainda. Essa classificação é de um bolão que a gente faz lá no grupo Decadentes. O programa tem um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, só mandar pra gente por inbox na página, mandar no e-mail. Qual e-mail, Henrique? É, mantendo o nosso espírito esportivo, @gmail.com. Só mandar lá que a gente coloca a pessoa dentro do grupo e aí passa a participar do bolão. Pro campeonato mesmo, já fica difícil da pessoa ganhar, porque já tem pessoas aí com 38 pontos e tal. Mas pro Campeonato Brasileiro a gente vai fazer outro bolão com outra camisa oficial de premiação. Então entra lá e participe. Não, mas já entra agora, já vai testando, aprendendo a brincadeira, como é que é. Já se acostuma, porque o ato de você participar de um bolão assim, longínquo, e o do Campeonato Brasileiro da Série B será ainda maior, né? Mais comprido, com 38 rodadas, é muito de ter o hábito de não esquecer de dar nenhum palpite para você pontuar ali em toda a rodada. Então é bom você já entrar, mesmo não tendo chance de vitória nesse agora, já entra agora e vai participando, vai brincar, até pela brincadeira que é divertida também. Além do e-mail, que já é ali um filtro, né? Por que o e-mail é comprido assim? Ele é um filtro. O cara que for americano, ele sabe esse e-mail de cor. O cara que não for vai ter um pouquinho mais de dificuldade para lembrar. Além do e-mail, pode ser por mensagem ali também no Facebook, ou DM no Twitter, tanto no Facebook quanto no Twitter, @decadentesamg, você acha a gente fácil lá, pode mandar mensagem direta no inbox ou DM no Twitter, a gente também passa o link para entrar no grupo do Decadentes. E além do bolão em si, tem debates muito ricos ali que, vez ou outra, permeiam o nosso programa, mas que... Tá rindo do quê, Corneta? Pigarro. Ah, então tá. Tem debate, sim. Tem debates muito ricos, sim. É um grupo do WhatsApp limpo, que não tem discussão de política, que não tem bom dia, que não tem essas pataquadas, que não diz nada a respeito do América. E tem grupo aí que você entra e só tem bom dia, videozinho engraçado. A América que é bom mesmo, você não vê nada. O nosso não, ele é restrito ao América. A gente só fala do América e pessoas muito civilizadas, com ponderações inteligentes, inclusive seu Marinho Monteiro. América tentando copiar a gente, né? Vocês viram, né? Não vi, não. Ah, não, aquele link não é oficial, não, senhor. Ah, não, o clube não tá tentando fazer o WhatsApp oficial, não? Não, aquele ali é um perfil. Não, aquele ali é um perfil fake que chama América Coelho. E tá chamando. Deve ser isso que você viu. Eu não vi nada de grupo. Isso é América. O América, eu imagino que o América não seja doido de fazer um grupo oficial de WhatsApp. Não, tem que ser muito doente para fazer um negócio desse. Você apostaria os seus dinheirinhos nisso? E eu não apostaria. Eu não apostaria, porque o América já nos surpreendeu várias vezes. Mas o grupo que apareceu no Facebook, os convites ali, que o cara usa o mesmo ícone, foto de perfil oficial do América, o cara usa o mesmo, só que é um perfil fake chamado América Coelho, não sei lá de quem que é, mas não... Não é do oficial, não. A Théo tá dizendo aqui que já tá rebaixada no bolão. Acredita, Théo, ainda dá para sair do Z4. E o nosso bolão não tem rebaixamento, tá? Então fique tranquila. Mesmo que você fique ali nas últimas posições, você também participará da Série B. Só tem que tomar cuidado, porque você vai fazer muito ponto, eles te dão um golpe, te arrancam da liderança, entendeu? Mas isso aí é normal. Não. É só pra... Que liderança? Você nunca teve em liderança nenhuma? As cabeças ali. Eu não tô entendendo, não. Depois que o Cláudio foi fazer a visita lá pro Sérgio, ele tá tão atencioso com o Sérgio. O que que rolou? Pois é, vou te contar, viu? O seu Cláudio também teve pontos anulados. Só são anulados aqueles pontos de quem não cumpre as regras. É muito simples. Dá licença, questão de ordem aqui. Pois não. No julgamento da minha questão, foi julgado o caso do Cláudio e os pontos que ele havia perdido foram retornados. Por que foram retornados? Eu e você decidimos isso. Aí depois no programa seguinte... É sério? Eu decidi e você isso? Você deu a bundinha pra ele e resolveu tirar meus pontos. Essa que é a verdade. Eu decidi isso. Cara, meu. Tá nervoso demais. Que isso? Meu Deus. Que isso? O cara ficou 30 segundos na cadeia já achando que é bandido? Que isso? Você pode pegar... Sérgio, gente, vamos mandar cigarro pro Sérgio. Sérgio, fica longe do crack. Tira esse cachorro, Sérgio. Ô, Henrique, O time do América, você não fica perto de craque, cara. Isso não tem problema, velho. Onde é que ele tirou isso, bicho? Eu nunca concordaria em devolver ponto corneta. Nunca. Tá lá no... Jamais. Louca demais, tá lá véio. No programa. Tá lá no que programa? Não. Programa que nós fizemos. Até se mandei o copo da Brahma pro Henrique, devia estar emocionado na época, mas voltou ao normal. Ó, Sérgio Tavares, fique longe do craque. Vamos lá. Vai pra tirar os pontos do corneta de novo? Uai, já não devia nem ter colocado. Não, puta que pariu. Eu não falei isso. A situação, enfim, do corneta, eu falei na época que eu achava extremamente injusto o que vocês fizeram com o corneta, porque para todas as pessoas que estavam apostando sem o nome, os senhores avisavam. Coloquem o nome, coloca o nome e tal, não sei o quê. O corneta apostou sem o nome, de forma errada mesmo, mas... Ninguém avisou pro cara. Eu claro era que avisamos. Pra ele. Nós avisamos, sim. Nós avisamos assim, várias vezes. Várias. A primeira rolou malandragem. Várias. Várias. Menino desse tamanho. Tem filho de bigode, não. Eu sou advogado. Eu sou advogado de defesa no caso do corneta e advogado de acusação no caso do Sérgio. O Adolfo já tá rindo pra gente, porque nós já gringolamos. Tá comigo, cara, eu já ganhei, entendeu? Então, boa noite pra você, gente. Gringolamos o programa. Noite. Vamos lá. Vamos encerrar aqui, porque já passou. Vai, o Alisson, seu... Deixa eu seu só barulho. Lançar... Só uma última pergunta do Cristiano aqui, que eu achei interessante. E ele mandou já tem tempo, só que aí a gente entrou em outros assuntos aí. Ele pergunta o seguinte, que o São Paulo teve falha lá do goleiro outra vez, apesar de ter o outro goleiro. O outro goleiro tá machucado, que veio do Botafogo? Não faço ideia. Que sim, né? Sim. Ele que é o titular. E aí ele sugere que o São Paulo poderia vir novamente atrás do João Ricardo. E ele pergunta se seria bom, já que isso renderia a possibilidade de vários empréstimos de jogadores do São Paulo nessa contrapartida aí. Para mim, não. Para mim, acho que não. Você ter um goleiro seguro só dinheiro. É algo muito importante. Todo bom time começa com um bom goleiro. Nós já temos esse bom goleiro. Abrir mão desse bom goleiro para jogar nas apostas de jogadores que viriam por empréstimo de São Paulo, não me agradam. Falei já no grupo do WhatsApp. As apostas a gente já trouxe, gente. Ou a gente traz para a Série B jogador que vai chegar e vai dar qualidade para esse elenco, ou a gente vai com essas apostas mesmo. Não tem nada tão sofrível nesse elenco, não. A gente precisa adicionar qualidade nele. Ó, com relação ao João Ricardo, se o São Paulo pagar a multa, eu vou lá e entrego pessoalmente. O Fernando é muito bom goleiro. Agora, é pagar, não é mandar bonde, não. Mandar refúgio. Você vai entregar o João Ricardo pro São Paulo, igual você entregou o celular, do mesmo modo que você entregou o celular pro Sérgio lá na prisão? Interrogação, vamos ficar com essa dúvida na cabeça. Vai lá, o Alisson Fernandes. Seu boa noite. Sim, o Cristiano, só para fechar o assunto, ele manda aqui que o Sidão não tá machucado. Então o Sidão perdeu a posição titular para aquele que jogou ontem. Estranho para se dar um bom goleiro. Minha consideração final é de que perdemos mais um clássico, é terrível, perder qualquer clássico é terrível, e mais uma vez fica aquele gostinho de que o placar é terrível, o jogo talvez não tenha sido tão terrível assim. Mas, de toda forma, a gente não vai conseguir caminhar no Campeonato Mineiro se a gente não resolver isso. Por quê? Classificando entre os quatro, fatalmente a gente vai pegar ou o Cruzeiro ou o Atlético. Então a gente teve duas possibilidades para apresentar algo a mais contra Cruzeiro e contra Atlético, não conseguimos. Temos que resolver isso. Enderson Moreira tem o dever de casa de fazer esse time jogar melhor contra as equipes pequenas, porque não vem jogando bem como joga, principalmente o segundo tempo de ontem. Eu duvido que a gente vai conseguir manter o nível do segundo tempo de ontem contra o América de Teófilo Otoni na próxima rodada. Então ele tem esse dever de casa, mas ele tem um outro dever de casa ainda mais importante, que é descobrir uma forma desse time conseguir atacar com eficiência defesas do nível de Atlético e Cruzeiro. Se for o caso de classificar para a semifinal, a gente cai com duas derrotas. Então ele tem esses dois deveres de casa aí e ele tem que resolver isso. Ganha bem para isso. Ramon Gregório. Vamos torcer, cara. Eu acho que o América vai jogar uma Série B, né? Então o nível técnico é menor. Mas vamos aguardar. Eu acho que o América pode render muito mais do que vem rendendo, né? Perder para o Atlético Cruzeiro é normal, né? É clássico, enfim. Mas o que está deixando o que está deixando mais a desejar é exatamente a criação, né? porque a gente não tá conseguindo fazer gol no RT, no Muricy. Esses que são os problemas. Pois é. É, fica essa sensação, completando o que o Alisson falou, né? É exatamente isso. Né? A gente tem a clara impressão de que se jogar desse jeito que jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro, ou da forma como jogou enquanto fez alguma pressão para o Atlético, se tivesse a mesma seriedade contra todos os times de menor expressão, aí eu vou além, não vou falar nem só de Campeonato Mineiro, não. Os times da Série B, em geral, tirando os 4, 5 ali que estão com elenco e têm condições iguais às nossas, o América atropela. E é isso que o América tem que começar a fazer. Sérgio Tavares. Boa noite. Ontem foi uma merda, perdemos, eu fui preso e tudo. Mas depois, na hora que eu saí, foi legal, cara. Muitos amigos me esperando lá e tal. Tomamos uma cerveja gelada, conheci a Tel. Então, valeu a pena por isso. Espero que outras vezes não precise passar por isso, mas eu não vou deixar de ir no estádio, seja em clássico ou qualquer coisa não, porque eu gosto demais de lá. É muito bom pra mim. Muito bem, isso aí, aprendendo a dar valor à liberdade. Seu Corneta, o senhor tem alguma mensagem edificante? Será que o Sérgio foi igual com Hoje tem, não? O cara do coração valente, a liberdade! Freedom! Muito bem. Hoje eu tô de bula. Muito Wallace. Bem. O próximo jogo do América. William Wallace. Próximo jogo do América é no domingo, dia 19 de março, lá no Nasir Matar, em Tchotchó, contra o Xará de Tchotchó, né, o América de Tocantins. Às 18h30, mais um jogo noturno. Mas dessa vez não vamos reclamar, não, porque jogar no calor de 4 horas da tarde em Teófilo Otoni não é brincadeira. Então vamos agradecer esse joguinho 18h30. Vai estar todo mundo em casa acompanhando da TV. E a gente provavelmente volta. Podemos entrar 8 horas da noite no domingo, hein, galera? Podemos, acho que pode ser legal. Podemos? Então, né, ó, então fica combinado. Então a gente vai entrar no domingo ao vivo, ali às 18h30, pegando o finalzinho da partida, os minutos finais, e já emendando, fazendo essa lasqueira desse programa. Quem estiver em casa acompanha, quem estiver na rua gasta o 4G. Quem não puder ver ao vivo, assine o feed. Daqui a pouco esse programa está lá no feed, para quem não pôde acompanhar ao vivo. Só terminando aqui, ó, o Adolfo está comentando que o Sidão está afastado com lombalgia, segundo a imprensa. Se é verdade, é outra coisa. E que o Ceni disse que faria rodízio entre eles. Então, talvez haja assim uma contusãozinha. Vamos ô, Adolfo, aqui a gente só trabalha com a verdade, viu, Adolfo? Se for para trazer essas notícias que você não sabe que é verdade, pô, você é nosso repórter especial, ó. Trabalho muito com a bem. Verdade. Se o Corneta não tem a mensagem edificante nessa noite de hoje, eu só deixo aqui a minha solidariedade ao seu Sérgio Tavares e a torcida de que essa mácula não atrapalhe a sua caminhada na sociedade. Nós estaremos aqui de braços abertos para recebê-lo de volta, tentar fazer a sua reintegração. Conte com os amigos sempre. Hashtag Força Sérgio foi trend topic hoje na rua Pitangui. Isso. Até eu botou um outro ali agora, ó. Somos todos Sérgio. Somos todos Sérgio, é isso eu aí. Eu acho que o Sérgio deveria passar a mensagem edificante hoje, porque é um cara que mostra que como se deve, as pessoas devem superar os obstáculos da vida, as vidas do mundo, cara. Sérgio Tavares. Tá grosso, o bicho tá grosso, gente. Correndo todos os tempos possíveis. Tem mensagem edificante, Sérgio? Uai, assim de supetão pode ser só, vão todos. Tô falando. Ao estádio, vão todos. Ao estádio. Mas outra coisa, vamos curtir o América. Mas você esqueceu que foi o estádio e não bata palma para PM. Não bata palma para isso. Não tem um ditado que diz para não bater palma para maluco dançar? Não tem um negócio assim? Pois é. Então é isso aí, galera. Abraço a todos. Voltamos. Na hora chegou uma mensagem aqui. Porra, você... A luta continua, Cristiano, para de... Isso é bullying já, Cristiano. Para com isso. Vamos todos para nossas caminhas. Voltamos no domingo que vem, às 8 horas da noite, para fazer a vitória do Coelhão em cima do América de Tchó-Tchó. Certo, senhores? Obrigado a todos que ouviram, que nos aguentaram, que participaram. Um grande abraço e até domingo que vem. Abraço.